Eis que para quem estamos escutando, eis assim que pratica este bem e a caridade, sempre eis com fé, eis no nosso Senhor Xalá, trazendo eis a paz para dentro do vosso lar, trazendo eis assim a caridade. Faz o bem eis para o próximo, reparte o pão de cada dia, mas eis não vai se arrepender, porque cada vez que vós faz o bem, vós está recebendo o bem. Chegou Zé Pilintra que veio do lado de lá, fumando e bebendo e gritando vamos saravá. Chegou Zé Pilintra que veio do lado de lá, fumando e bebendo e gritando vamos saravá. Saravá, oh, saravá. Menino vem. Olá, tudo bem? Osmo, como está? Tô bem, graças a Deus. Da onde é assim, sai as vozes? Eu tô aqui falando de longe. Oxe, eu sou esse assim, esse Zé Pilintra. O senhor é o seu Zé Pilintra? Eu sou esse. Olha. Quem é esse assim, voz, esse? Eu sou o Jefferson. Esse. Que o Xalá, esse assim, nosso Senhor do Bonfim, esse abençoe e proteja esse voz, moço. Oh, muito obrigado. Eu já sei esse assim, que voz esse é um moço iluminado, esse. É, seu Zé, eu fico agradecido, viu? E como tá esse assim, vossa entidade, filho? Ah, tão bem, graças a Deus, seu Zé. O senhor, quando chama uma pessoa de iluminada, como é que uma pessoa é iluminada? Como é que o senhor vê isso? Isso assim, filho. Esse nego, isso assim, vê a iluminação, esse. A pureza, esse assim, dentro esse de cada um de vós, esse. Esse que não tem a maldade, esse dentro do vosso coração. Esse assim, que só sabe fazer o bem. Entendi. E como é que uma pessoa que está ouvindo faz para alcançar a iluminação, seu Zé? Isso assim, tendo essa bondade, isso assim, de cada dentro de si, sabe? Isso assim, dentro de si. Mas isso assim, não pode ser esse moço, esse, rancoroso. Isso assim, procurar esse fazer o mal, esse, por ser humano. Isso assim, tudo isso que vós faz isso na terra, isso. Pese isso no vosso plano espiritual. Entendi. Então, você está me entendendo isso? Sim, sim. Então tudo que se faz na Terra pesa no plano espiritual depois que a gente desencarna. Sim, sim. Isso assim, quando vai desencarnar, isso assim vai ter ainda um preço, isso a pagar, filho. Olha esse nego, esse morreu, filho. Esse assim ainda está em terra. Entendi. Isso para trazer isso, a explicação, isso para a vossa vida, a luz. Trazendo isso e consertando esse erro. Isso sim, vós tem que isso, estudar isso que a entidade isso fala, para não cometer os mesmos erros isso da vida. Uhum. Tá certo. O que que o senhor acha, então, que a gente precisa mais aprender para não fazer esses erros que depois nos trazem problemas? Isso é simples. E se é assim, nós temos que fazer sempre a caridade. Sabe como? Uhum. Não ser esse amargo. Porque isso é assim, hoje em dia, isso na vossa terra, isso existe isso muita avareza. Sabe como? Uhum. As coisas, isso é assim, o ser humano não sabe retribuir esse o bem, esse Deus calar. A ganância do povo, isso assim, é muito grande. É muito isso que movido isso ao partaco. Entendi. E... Mas às vezes eles justificam que dizendo na vida, na terra, dentro desse sistema econômico, a gente precisa se comportar da maneira como o provérbio chama de cada um por si e Deus para todos. Como é que isso, o que o senhor acha disso? Eu acho isso assim errado, filho. Porque o ser humano isso tem que saber isso fazer caridade, filho. Porque sem caridade isso, o ser humano não evolui. Olha, isso assim eu vivi isso. Não sei se você vai saber isso, que a história é esse de Zé Pilintra, filho. Se o senhor quiser contar a história do senhor. Eu vim esse da Alagoas. Todo mundo fala isso, que baiano, Zé Pilintra, esse nasceu e cresceu esse na Bahia. Eu vim esse da Alagoas, desde pequeno esse. Eu vim de Alagoas, esse. Com 17 anos esse, que cheguei em Bahia. Onde eu me formei e morri. Vivi esse na boemia. Sempre esse assim chamado, esse doutor esse, Zé Pilintra, médico esse dos pobres. Por que médico esse dos pobres, filho? Mas sabe? Por que médico dos pobres? Porque o senhor atendia sem cobrar. Isso mesmo, filho. Eu fazia essa caridade. E hoje estou em terra isso de novo, trazendo a bondade esse de Zé. Vivi isso muitos anos, isso em terra, isso no Pelourinho. Então isso assim, eu sou esse chamado, isso na terra, esse médico dos pobres. E na sua vida, se o senhor era médico dos pobres e não cobrava, como é que o senhor ganhava dinheiro para sobreviver? Isso assim. Sempre tinha isso assim, um ganho, filho. Isso assim, caridade, isso é para aquele que necessita e não para aquele que não merece, sabe? Então isso é verdade, filho. Vós faz a caridade, isso, para aquele esse que merece. Aquele que não merece tem que tirar mesmo, filho. Vós sabe o que eu tô querendo dizer, né? Sim, mas eu quero que o senhor esclareça isso para as pessoas que estão ouvindo. Quem é que não merece caridade, pai? Filho, isso assim. Mas isso assim frequenta esse terreiro, filho? Sim. Sim, não, senhor. Entendi, filho. Sim, sou meio... eu frequento, sim. Sim. Agora isso assim. Chega isso um bala branca, filho. Que tem muito esse pataco. E chega isso um moço, esse de pé no chão. Tudo sujo. Qual deles é esse que merece a caridade, filho? Ixi, seu Zé, agora eu ia dizer que não é porque a pessoa tem um dinheiro que ele é menos merecedor da caridade, que eu faço igual para todo mundo, não é assim? Sim, só que isso é assim, filho, para vós entender o que eu disse. Porque às vezes, aquele que tem o pataco só sabe se aproveitar, sabe? aprendeu a ser mais, entre aspas, esperto, né? Isso. Mas não que esse assim, o Gola Branca, não mereça essa caridade. Então. Só que esse, ele tem que ter consciência, esse de entrar esse na gira, esse pedir ajuda, esse Zé Pilintra, e esse assim, saber retribuir, filho. Passar essa caridade que foi feito. Sabe como? Como? Esse assim, foi curado esse de doença, esse de terreiro. Agora esse assim, passa um necessitado, passando fome. Ele esnoba, ele pisa, ele ofende, ele humilha. Isso aí não merece essa caridade. A pessoa, isso, para receber a caridade, isso tem que ser humilde. Entendi. E quando o senhor fala não merece, quer dizer que a própria vida vai cuidar para que ele acabe lá no lugar, nos becos em que ele merece estar. Mas a gente que está praticando a caridade não pode ter esse discernimento, né? Dizer um merece ou não merece, devemos fazer isso. Caridade a todos, né? Não, isso sim. Só que vós vê isso no semblante, filho. Quando o ser humano, isso merece. Porque isso, o ser humano tem que ser humilde, filho. Fazer o bem, isso para merecer. como tenho acreditado, eis que diz esse bendito, fazer o bem e não olhar para quem. Ela. Entendi. Só que tem muitos filhos que assim não sabem receber a bondade, filho. Mas faz o bem e o moço sai falando pelas costas, sabe? É lamentável. Mas o senhor na terra, então, foi o médico dos pobres e nisso o senhor ganhou muita elevação espiritual. Sim. E eu voltei isso em terra, filho, para trazer isso, a iluminação, trazer isso, o ensinamento, isso da Bahia. Do povo esse baiano, do povo esse sofrido daqueles tempos. Para isso, o vosso ser isso não cometeu o mesmo erro. Ah, entendi. Para que nós, nos nossos dias, não cometamos os mesmos erros. Sim. Mas isso assim, porque... Porque isso, filho, eu vejo muita coisa errada, sabe? Uhum. E eu também, isso já cometi meus erros. Uhum. Eu sei onde eu errei. Uhum. E hoje eu tô aqui, isso pra trazer o ensinamento, isso pra vós. Tá. Então, fala pra gente aí alguns exemplos de erros... Nem que o senhor não quiser falar da sua própria experiência, mas erros cometidos hoje em dia que podem ser evitados, às vezes até facilmente. Que nem isso assim, eu falei para vós isso, do necessitado. Uhum. Fio, esse, vem um moço esse descalço, esse pedir um come esse para vós. Tem gente esse assim que não sabe retribuir, filho. Tem muito esse que nega esse pão. Como esse moço quer receber a caridade esse do outro? Outro, esse assim, como que eu posso explicar isso pra vós? Puxa. É que eu tô sozinho aqui, filho, não tem um pito. O senhor me perdoe, viu, pegar o senhor aí com a calça curta. Esse. Não faz mal, filho, mas eu tô aqui pra isso, filho. Então, qual erro que o senhor acha que pode ser evitado, que o senhor vê bastante acontecendo, assim, além desse que o senhor falou? Moço, isso assim, esse tal crime, esse que falam, filho, isso também pode ser evitado, filho. Crime? Isso. Matar esse não é necessidade, filho. Mata esse porque quer. Depois eles se jogam isso nas costas, esse de entidade. Tô certo ou tô errado? Tá certo. Filho, esse matar, e o pior castigo, esse assim que vai ter esse na vossa vida, esse na vossa passagem, esse pro outro plano. Nossa. Sabe como? Ah. Esse assim, eu esse morri, filho. Esse assim fui matado na escada esse do Pelourinho. Aham. Então, esse assim, aquele que me matou, filho, esse tá pagando esse, a penitência, esse de matar um ser humano. Eu evoluí, vim em terra, extraindo a paz, a iluminação e o guiamento. E ele? E ele? Que fim que deu? Pois é, e ele? Deve ter... Então, isso assim... Aqueles moços que fazem esse tragédia, esse com as próprias mãos, que assim. Eles merecem ajuda, filho. Mas quando vós ajuda, eles não aceitam. E aí? Pode falar, filho. E as pessoas, então, que a gente quer ajudar e se colocam num estado de espírito fechado para qualquer tipo de ajuda? Pois é, filho. Esses filhos, vós têm que sentar esse e conversar. Até isso, aceitar isso, vossa ajuda. Porque todo ser humano merece essa atenção e ajuda esse de um ser iluminado. Todo mundo merece isso, uma vida plena, isso com luz e proteção. Mas tem caso aí que vós esse chega e fala isso assim com o filho fala isso. Eu aceito vossa ajuda, mas quando vós esse ajuda, fala que não ajudou. Que esse Japilinta, esse, por exemplo, vamos dizer assim, que tá em terra agora, fala isso. Pois nesse não me ajudou. Por que tu tá falando isso que tá me ajudando? Só que entidade, esse é boa, filho. Só não faz milagre. Entendi. O senhor quer dizer que a entidade ela explica e o milagre só acontece quando a pessoa se abre à explicação e se coloca predisposta a mudar? Sim, mas já escutou aquele ditado, filho, que diz esse, chamado a fé é isso que remove montanha? É. Se esse assim, a entidade esse trabalha na suposta como fala esse. Se tu esse tem fé, esse assim, a vossa fé vai ajudar esse, entidade esse puder ajudar vós. Eu não sei esse, não tô vendo vós. Mas esse assim, pela vossa voz, esse assim vai parecer um moço muito bom. Muito obrigado. Esse assim, muito simpático, carinhoso, gentil, meigo, sofrido. Graças a Deus. Mas esse assim já deve ter passado por uns bons pedaços da vida. Porque tudo o ser humano, isso já passou. Já. Não vou falar esse assim, vossos problemas, que vai sabe. E esse assim, não me cabe esse. Porque isso vai ter esse entidade, esse que pode ajudar. Ajudar esse vai evoluir mais esse. Sim, se Deus quiser. E Mas pode falar, tio. então, o senhor acha então que a falta de gratidão por aquilo que já temos é também um agravante para que depois do desencarne você se encontre numa situação, degradante, desagradável, difícil? Olha, isso assim, mas pode isso assim falar de volta, filho, que não entendi. Sim, a falta de gratidão, o que que causa assim na pessoa? Filho, isso assim, a falta de gratidão sempre pesa isso na vossa passagem, filho. Não quer dizer isso assim que não vai subir pro céu, que vai ir pro inferno, sabe? Mas isso a vossa subida demora mais, filho. Porque esse, ninguém esse sabe, ninguém esse compreende esse a lei do Espiritismo. Vossa alma, esse quando vós desencarna, se vós for leve esse como uma pena, vós sobe. Se vós pesa, vós fica. Até isso assim, vós cumprir esse, os erros da vida. Vós está me entendendo assim? Sim. Esse assim vai ser determinadas coisas que vai fazer isso em terra ainda. Para poder expagar vossos pecados. E muitas das coisas a gente já acerta aqui, né? Boa parte da Sim. nossa conta. É que nem isso assim, fazendo caridade, filho. Mas sabe onde fica esses moços das idades? Ah, Como sim. chama isso, onde que acolhe os moços esses das idades? Asilo. Isso, vós já foi lá dentro, isso, fazer uma caridade para um Não fui, senhorzinho. não fui não, senhor. Isso é uma caridade, filho. Já vão esse assim naqueles de branco, esse onde tem os pequenotes, esse doente. Vai, já foi? Não, também. Isso é uma caridade, filho. Levar isso à paz para aquele que precisa. Vai estar me entendendo? Sim, nossa, tem tanta coisa simples que a gente pode fazer e parece que sempre que a gente está assim num estado de predisposição à depressão, se a gente vai ajudar outra pessoa, a gente até esquece, né, dos nossos problemas. Sim, porque isso é assim, filho. Quer ver o peso, isso na vossa vida, isso nas vossas costas? Isso vai fazendo isso. Vai sentir isso o alívio para vós. Entendeu? É, ela. Vós leva isso assim a paz, a caridade. E vós recebe o quê? Ah, sempre uma leveza no espírito, né? Sim, isso aí é a caridade que eu digo isso para vós. Esse assim, eu não sei se vós chegou a falar isso com o meu médium. Esse meu filho, esse. Uma vez esse cada tempo, esse leva esse preto velho, esse, lá naquela casa dos idosos, esse, para fazer os falador lá dentro. Ah, é? Sim. Que legal. Esse, como se diz, esse, bem. E beijada esse. As crianças. Isso. Esse assim, ele leva esse cosme, esse dentro lá onde tem os doentinhos, esse pá, esse traz alegria. Nossa, que legal. Não sei se vai saber esse. Como que se diz? A Cosme Damião, esse é a maior doçura esse da vida. Ele Sim. traz essa doçura, traz a paz e a luz, esse para aqueles que estão enfermos. Olha. É, Cosme Damião é uma linha de médicos também, né? Sim. Cosme Damião, esse, na verdade, esses são dois irmãos. É. Esse era doutor dos pobres também. Olha lá. Esse curava os pobres sem custo, esse, como é custo que fala, né? É, isso. Então, esse, assim, eles curavam os doentes, os enfermos. E o que que o Porque... senhor... Ah, pode falar. Pode, não, pode falar, filho. Então, e o que que o senhor acha, então, de muitas vezes as pessoas dizem, olha, o que é fácil fazer também é fácil não fazer. Então, a gente deve buscar a disciplina de se empenhar no bem, né? Sim. Pode repetir para mim, filho? A gente deve buscar sempre a disciplina de se empenhar no bem. Sim, sim. Sempre isso buscando. Esse vosso caminho, filho, como é isso que eu digo? Em terra, isso assim, quando eu deixo, isso assim, mas tem dois caminhos. Isso assim, um de rosa e um de espinho. Eu acho esse melhor, esse vai seguir o de rosa. Porque isso assim, filho, a jornada é longa. Mas esse vai sossegado. E no desespinho, vai chega na metade. Esse assim dói os pés. Calejado esse para os espinhos. Se vai senta esse no barranco. E vai pensa esse de voltar. Mas não pode. Não vai esse nem para frente nem para trás. Vossa vida para esse no meio. Mas entendeu? Sim. Então Sim. esse assim, o que significa isso que eu disse? Esse assim, caminho de rosa, mas vai embora. Sempre buscando o bem. Agora, se vai já amargurado, triste, rancoroso isso. Se vai pega o caminho de espinho, só pensa em fazer isso mal, vossa vida isso vai estaquear no meio do caminho, sabe como? Como? Isso assim, filho. Ó, vamos dizer assim, vai estar falando isso com meu filho. Mas vós, isso não gosta dele, só quer isso fazer o mal. Tudo o mal que vós faz pra ele, um dia isso vai tornar, filho. Isso é a lei do retorno. Tudo que vós faz isso na terra, um dia vós paga. Daí quando vós vê que a vossa vida, isso não vai pra frente, é travanco que vós perde, é caiuda que vós perde. E vós começa a cair isso em depressão, isso assim vai dar por conta que a maldade que vós fez isso pra frente, isso voltou, tudo isso pra vós. Vai estar me entendendo? Sim. Então, isso é assim que eu digo, sabe? O senhor foi médico na Terra, né? Sim. Então, o senhor acha que toda doença é um desequilíbrio que ocorre primeiro no mental da pessoa? No espírito da pessoa? Eu vou dizer uma coisa, isso é assim. Não é que isso assim, não vou responder essa vossa pergunta. Mas assim, grande parte é isso que vai que entrar na gira, vai ver que grande parte que vai isso dentro de um terreiro, esse assim fala que tudo que acontece na vida é macumba. E nem tudo isso assim é macumba, filho. Uma doença. A maior doença é a cabeça. Porque a cabeça isso absorve tudo o que quer dizer. Entendeu? Absorve. Isso. Você vai chegar esse no terreiro, um dia assim, falar comigo. E agora esse vai falar que tá com muita dor de cabeça. E vossa cabeça, esse absorve o que eu vou dizer. Eu falo assim, moço, esse vai ter um câncer na cabeça, vai morrer. Que a vossa cabeça vai fazer, filho? Vai começar a pensar no problema e no futuro. Sim. Só que a vossa dor, o mero ar, vai sabe o que é um mar? Ah, isso assim, pega esse da claridade, esse da lua, da claridade do sol, de resta na água, de resta no espelho que fala. Esse assim é a dor de cabeça dentro, sabe? que vós não pode ficar com os olhos abertos? Ah. Isso assim, então daí voltando esse no câncer, é. Mas daí vossa cabeça começa a pensar, filho. Mas o moço lá falou que eu tenho câncer, a vossa cabeça dói, dói, dói. Mas só porque alguém disse que vós estava doente, entendeu? Ah, sugestão. Isso, porque vós é aberto isso para escutar. Só que tem muitos filhos esse que escuta demais o que é dito. Às vezes vossa doença nem é doença, filho. É porque alguém falou que vós tinha. Entendi. É, mas a pessoa tá ali reagindo a um negócio que é mais imaginário do que real. Isso, isso, isso. Mas entendeu melhor do que eu disse. Nossa. Entendi. Nossa. E acontece mesmo, né, seu Zé? Sim. Isso assim. Muitos anos atrás, esse, antes de conhecer esse meu médico, esse assim, eu disse, enterra esse. Lá no... Mas conhece a Bahia? É, sim. Eu disse isso num terreiro. Isso. Veio uma moça que dizia isso que estava grávida. Mas de tanto que ela queria ter os pequenos, a barriga isso cresceu. Olha. Daí esse, já esse desceu e falou, fia, esse não tem nada, é só vento. Eita. Ela foi isso nos de branco e comprovou que não tinha nada lá dentro. É só porque a cabeça dela cria isso os pequenos. Não. Então isso assim, acho que o corpo muda isso conforme esse cabeça quer. Entendeu? Sim, é uma gravidez crônica, isso quer dizer que o pensamento tem força. Isso. Por isso que quando vai fazer uma coisa, filho, por mais que diga isso que vai dar errado, essas coisas, vai põe na cabeça sempre isso positivo. Ah, põe na cabeça sempre o positivo. Isso. E pois é, isso assim que eu já não vi o vosso trabalho que vai fácil. Meu médico isso assim não é burro, não. Eu vi isso assim, vós falando isso com preto velho. Formoso esse preto velho. Vós isso assim, sabe esse, onde pôr a mão. Iluminado seja isso o médico, esse que trouxe Maria. Deixa eu ver se eu entendi essa parte. Acho que eu não entendi, seu Zé. O senhor falou que o senhor assistiu eu conversando com um preto velho. Isso, porque isso assim tem esse estar brilhoso, né? Tem o quê, Sabe? brilhoso? É, essas coisas que passam essas imagens. Ah, computador. Isso, meu médico isso pôs pra mim ver. Olha. Isso assim, eu sou espírito, mas não sou cego. Eu vi isso assim, vós falando com Maria Conga. Maria Conga, ô Maria Conga. Esse, o médio iluminado, esse assim, verdadeiro, esse preto velho. Graças a Deus, Pai. Ô, louvado seja. E é interessante isso que muitas vezes, por exemplo, agora a pessoa que está escutando tem certamente um guardião do lado e Ai, vocês escutam também, né? sim. Sim, filho. Esse, só nós não podemos falar com vós. É. Mas sempre esse damos sinal, esse damos protegendo, que Oh. estamos do vosso lado. Às vezes um arrepio, às vezes um calafrio, às vezes uma alegria, às vezes uma felicidade. Mas assim, tudo que vós fala, esse que está do vosso lado, esse assim escuta e sabe que vós está precisando. Por isso que é isso que eu estou em terra, filho. O moço está com muita dor, isso na coroa, sabe? É. Então, isso assim, eu vim isso pelo menos para dar um descarrego, uma firmeza, isso para ele. Oh, graças a Deus, seu Zé. E são os escolhos da mediunidade, né? Isso. Todos temos que passar de certa forma. E outra coisa, filho, isso assim, todo ser humano, isso é um médium. Todo ser humano tem mediunidade. Às vezes não é para incorporar, mas sim é isso para servir. E às vezes isso não tem para servir e sim é isso para tocar esse curimba. Mas isso todo mundo esse é médium. Vai estar me entendendo? Sim. E o que que o senhor tem a dizer então de uma pessoa assim que incorpora fora do terreiro? Sim, esse assim. Esse no meu ver, esse, filho. Esse assim eu acho errado. Porque terreiro, esse assim, tem segurança. É. Né? Uhum. Só que no caso esse do fio, esse, é que ele não tem fim de terreiro. É. Ninguém esse assim estendesse a mão. Uhum. Esse assim, ele precisa de um pai esse. Que esse estenda a mão e fale, fio, esse eu vou quando vai. É. Sabe como? É. No caso dele, esse assim, o único meio esse de nós poder vir em terra é esse na Chopana. Uhum. Mas esse nunca esquecendo, filho, que Chopana esse é sempre bem firme. É o quê? Sempre bem firme. Firme. Isso. O que que é uma casa... Firmeza, filho. Firme. Esse assim, vós conhece esse tronqueira? Sim. Então, filho, esse assim é sempre firme essa tronqueira. Não é aquelas tronqueiras que nem de terreiro, sabe? Porque a força esse do lume, esse da Virgem Maria, esse Nosso Senhor, esse assim equivale. Sempre pedindo essa proteção e a iluminação, essa entidade, esse que vai vir. Uhum. Entendi. Então, vamos dizer assim, cada caso é um caso... E sempre deve-se consultar as suas próprias entidades antes de seguir com a incorporação em qualquer tipo de lugar. Sim, sim. Sim, e jamais fazer de maneira frívola ou superficial. Isso. Eu sei o que significa, mas é isso aí. Filho, é isso antes... De... Porque isso assim, tem médio esse, que diz esse que tem entidade. Mas esse assim incorpora... Dentro esse de uma escopana. Mas esse para explorar, esse é o fio que necessita. Ai. E esse assim não traz isso alívio e a paz espiritual que vós tanto necessita. É. Não dá esse vosso resultado que vós espera. Mas aqui, graças a esse Nosso Senhor do Bom Fim, esse nosso Pai Escalar, Virgem Maria, e a vossa estrela guia, esse médio, esse é muito abençoado, filho. Uhum. De 10, morreu um. Nossa. Vai entender o que eu disse, filho? De 10 morreu um, como assim? Porque de 10 que ele ajudou, um ele errou e os outros 9 saiu feliz. Entendi. Entendeu? Uhum. Não sentido... é que o moço morreu, entendeu? Sentido figurado, né? Isso. Então esse... As entidades esse do moço são iluminadas, filho. Como esse negro, formoso, preto, vestido esse de branco, com o vosso chapéu branco esse na cabeça. Esse sim, esse é iluminado. Nunca vê esse em terra, esse pra mentir, esse pra ninguém. O senhor, no caso. Isso. Tá. Eu vou ajar se esse assim quiser pelinho é branco. Uhum. Eu sou preto. Muito orgulho esse. Mas... Poucos conhecem essa história. Eu sou aquele... Aquela entidade é esse que vem duas linhas, vai saber me dizer nas qual? Na linha de baiano e na linha de malandro. Eu venho isso na linha de preto velho também, filho. Ah! Isso, quando vem preto velho, meu nome é Zé. Pai José. Pai José. Sabia disso? Pai José do quê? Da caridade? Não, isso é assim, Pai José de Aruanda. De Aruanda, olha. Mas e, sabia disso? Não, não sabia. Esse é um caso específico do senhor, né? Não todos os Zé Pilintras. Não, isso é assim, é meu caso. Tá, entendi. E por que é assim, seu Zé? Porque isso é assim, filho, eu gosto desse tanto de ajudar o povo. Isso é assim que eu gosto desse de vir na linha de preto velho, trazendo esse abenço. Uhum. Porque preto velho, isso assim, é a paz esse dentro de uma escopana. É iluminação. Baiano, isso assim, quase ninguém se leva a sério essa linha de baiano. Acho que baiano, isso é só festa. É. Então, isso assim, quando quero trabalhar sério, isso que vem em terra. Como esse preto velho. Pai José. Entendi. E... Mas, pode falar tudo. Não, e então... Hoje o senhor está como... Qual entidade? Eu sou isso, Zé Pilintra hoje. Tá. E quando o senhor vem como preto velho, o que muda? muda esse assim o jeito de vir, filho. Porque ninguém sabe da história. Esse assim, meus antepassados, esses vieram da escravidão. Eu só não tenho essa permissão esse de dizer bem certo é a cidade que eles vieram. Mas agora, hoje o senhor está como Zé Pilintra porque tem afinidade com essa linha. Sim. O que porque... que faz o senhor ter afinidade com essa linha? Porque isso é simples. Não tô isso como Zé Pilintra porque eu tenho afinidade. Porque isso assim eu vim na linha esse da Bahia. Porque isso assim cresci e vivi esse o resto da minha vida. Cresci isso assim que eu tive essa formação. Entendeu? Então isso assim eu cresci na vida esse dentro da Bahia. Vivendo isso no Pelourinho. Esse assim morri lá dentro de Bahia. Então isso assim, filho, eu sou um baiano. Só que um baiano com alma esse da Alagoas. Eu vim de Alagoas pra Bahia. Construir essa vida. Não fui moço esse escravo, como falo esse. Ah, Zé Pilintra, esse é preto, foi escravo. Fui sofrido, filho. Levei as coisas. Mas pelas coisas, é isso que eu falava. Mas por que razão? Filho, vai já escutou? Quando vai estar errado e eu tô certo, e vai estar tá certo e eu tá errado, nunca dá certo. Nunca. Porque assim, se vai estar errado, filho, eu simplesmente vou corrigir esse vosso jato. É. E muita gente, esse naqueles tempos, esse assim, não gostava de escutar essa verdade. É realmente. E até hoje, né? Isso. Mas, filho, esse caso, esse existe em tudo que é lugar. Vai chega isso num terreiro, desce isso pra fazer caridade. Mas fala pro filho, vai estar errado, filho. Muda esse jeito de ser. O filho fala, não, eu tô agindo certo, porque tem que ser assim. O que vai ser que eu diga? Que vai tentar mudar o pensamento, o ser humano, esse não quer. Então, qual que é o trabalho que o senhor faz assim no mundo espiritual? Trabalho isso assim que eu faço no mundo espiritual, filho. Me explique melhor isso que vai quer dizer. Vamos dizer assim, o senhor tem uma colônia espiritual onde o senhor vive com outros espíritos, não tem? Sim. Como é que chama essa colônia? Deixa eu ver se eu entendi, filho. Vai perguntar se eu vivo no meio de outros espíritos. Sim, a gente ouve falar de uma colônia chamada Aruanda. Ah, esse assim, depende esse da onde. Mas esse assim, Zé Pilintra, esse passa por tudo. Tem esse Aruanda, esse. Eu vivo na Aruanda, mas eu mais parte esse passo no plano terrestre. Então, e quando o senhor sai de lá, o senhor vem pra cá pra trabalhar? Na verdade, isso assim, eu ajo isso como proteção para essa matéria, sabe? Eu quase isso não. Eu subo da matéria, mas eu fico em terra. Sobe da matéria, mas fica em terra. O que, que quer dizer isso? Tipo assim, vai, sabe quando a entidade esse diz vou subir? Ah. Vai, acho que o que, que vai compreender isso do vou subir da entidade? Que vai voltar para Aruanda. Sim. Só que no lugar de eu voltar pro meu lugar, eu fico, permaneço esse do lado dele, entendeu? Ah, entendi. Então, que trabalho que o senhor faz? O senhor só fica aí parado? O que, que o senhor faz enquanto está do lado dele? Não, isso aqui do proteção. Dou isso assim, a firmeza. Dou isso assim, a alegria. Porque isso assim precisa. Dou proteção isso pro sangue dele, filho. Mas sabia que ela tá com uma perna podre? A mãe dele, né? Isso. Isso assim abala muito essa família. A moça sofre, ele sofre. Então eu fico isso pra dar o conforto, isso pra vida. Sempre isso fazendo um trabalhinho espiritual. Então, o conhecimento que o senhor teve em vida é útil pro senhor hoje? Filho, esse assim, a entidade que fala, esse que lembra das coisas, esse que fez na terra. Grande parte é verdade, grande parte é mentira, filho. Grande parte do que eu aprendi na terra, isso assim, nem lembro mais. Ai. Então o senhor não poderia dizer, olha, eu fui médico na terra, pode deixar que eu vou atender a pessoa. Porque isso assim, o grau da minha mediunidade, isso assim, para ajudar esse enfermo, é muito maior do que eu tinha em terra. Porque isso assim, na parte espiritual, não sei se vocês compreendem essas coisas, mas nenhum caboclo, esse baiano, vai pegar esse punhal e vai cortar uma ferida. Isso assim é lidado com erva. Com erva, com águas, tem raízes, tem o próprio barro, esse às vezes é remédio. Tá entendendo? Então isso assim eu sei que a minha mediunidade isso assim é aflorada, porque isso assim eu sei as ervas que eu tenho que usar para uma enfermidade. Então isso assim para uma ferida vai uma erva. Isso para uma pedra, isso no rim vai outra. Para o coração é outra. Então isso assim que nós lida com a doença na terra agora. Sabe como? Como? Mas não entendeu isso que eu expliquei? Não, eu quero saber uma coisa assim, entendi, mas assim, mediunidade aflorada. O senhor sendo espírito, canaliza então, incorpora? Como é que é essa mediunidade aflorada do senhor? Porque isso é assim, filho, mas não entendeu o que eu expliquei para vós. Porque esse médico da terra, esse lida isso com cortador, certo? É. Esse com medicamento esse da terra. Sim. Eu não sei como fala esse nome daqueles medicador que vós toma. Remédio. Isso. Ah. E na parte espiritual, quando vós sobe pro plano e evolui essa entidade para poder vir em terra, mas esquece esse dos cortador, dos medicador, e traz esse a sabedoria e conhecimento esse da erva, da natureza. Entendeu? Que, assim, vamos dizer, esse vai ter um problema de coração. Esse assim vai nos de branco, esse tem que abrir. Certo? Certo. Então, isso no plano espiritual, eu não vou abrir voz. Eu vou vir em terra e vou isso fazer um emplasto para tirar um cais, vou fazer um cais para vós tomar para aliviar a dor. Vou fazer um cais para desentupir a veia, isso para não te dar um infarto. Entendeu? Ah, Então, sim. isso assim, o que eu usava isso no passado, isso eu não uso mais. Eu uso isso assim, o conhecimento que adquiri isso pós-morte. Entendi. E esse aí conhecimento que o senhor adquiriu pós-morte, como é que o senhor adquiriu? Esse assim é iluminação esse do ser. Mas esse tem um período, filho. Esse período que vai desencarnar esse da vida, esse assim sempre tem uma luz, esse ligando. Ele vai guiar. Esse, como eu e esse fui doutor, esse na terra, eu preferi esse continuar ajudando esse da melhor forma possível. Só que sem esse já maquinário, esse da terra. Então esse assim, eu vou aprendendo as coisas. Conforme eu vim em terra, a entidade se evolui junto esse com o Vasco Médio. Eu comecei benzendo só com uma arruda. Hoje eu uso 21 ervas esse pro Vasco Bem. Nossa. Não tem remédio esse que eu não saiba fazer. Como eu sei fazer isso pro bem, também sei fazer isso pro mal. É. Filho, esse assim. Tem esse linha de enxu, esse quando eu desço, eu venho esse chamado esse Zé do Coco, já ouviu falar? Já. Esse assim é Zé Pelintra enxu. Olha. Quando esse assim, eu taco esse vosso nome, esse dentro do coco, estouro, vossa vida inteira estoura junto. Oh, não ensina isso não, seu Zé. Mas tem que saber, filho. Ah, Porque não bom. é tudo baiano que sabe fazer. Ah, tem que O último colocar um. baiano. Ah. O último baiano, esse dentro do terreiro onde eu estava trabalhando com esse médium, o moço foi estourar um coco e estourou o nariz. Mas, bom, eu não vou perguntar como é que faz, porque senão daqui a pouco vai estar cheio de gente querendo estourar a vida dos outros. Meu filho, isso assim, esse que história, vai estourar a própria vida. É mesmo. Amor, chega uma moça aqui, isso vai me dar um pito, filho. Olha, que bênção. Graças a Deus. Salve, dona moça. Esse. A moça, mas não é sangue da matéria. É uma mocinha que vem fazer o arrumador esse da casa. Oh, graças a Deus. Essa moça, assim, tinha um problema, filho. Ela não podia ter bacurote, sabe? Esse assim, pena branca, esse caboclo, esse do fio, esse assim ajudou. Esse ela, esse ter. Ter o quê? Bacurote, o que que é? Bacurote, esse pequeno, como Cosme Damião. Criança? Como que... Isso, isso. Entendi. Nossa. A moça e... tinha problema dentro das, como que fala esse? Das, onde nasce o bacurote, sabe? Sim, sim, no, no útero. Isso, isso. Pena branca se ajudou, preto velho se ajudou. Mas, desse jeito, o menino podia até abrir um consultório na casa dele. Filho, esse assim, coitado, ele tá sofrido, sabe? Eu não sei se vai viver perto esse dele, mas vai já ver que ele tá muito caído. Mas... a boca cheia, esse assim, derruba, filho, muito mais que macumba. É, mas... é, eu tenho tido essa experiência, seu Zé, que mais derruba é a orelha, não é a boca dos outros, é a orelha da gente que dá atenção. É verdade isso assim. Só que isso, sabe qual é o maior problema esse de um médio, esse em terra, filho? Fala, pai. Esse assim vai descer num terreiro, trazer isso, vossa entidade, isso verdadeira. É. E a pessoa isso falar, isso assim não tem nada. É. Esse não é vossa entidade, mas não é médio. Esse derruba, filho. Isso não derruba esse alma. Esse sim o coração parte. É. Sobretudo maior... quando vem de alguém que você confia, né? Isso mesmo. Só que eles não entendem que esse médico, esse é próprio. Esse tem em vossas entidades, esse iluminado, esse trazendo esse interno para ajudar esse filho que precisa. É, ué. Mas é que nem o senhor falou, né? Vamos então perdoar quem a gente pode e continuar caminhando, né? Sim, o perdão, isso assim, tem que ser dado, filho. Porque isso assim, o perdão é a base de tudo. É. Um dia isso que errou, um dia isso vai vir pedir perdão isso pra vós. Isso é provado. Tudo isso que faz o mal pra vós, um dia se arrepende. Porque o maior, maldade esse do ser humano é a inveja. Nossa. E... porque, e... esse assim, um dia esse assim, vai estravanca, vai conquistar essas coisas, mas as vossas coisas pros outros, isso nunca tem valor. Nossa. É verdade ou não é? É. Então. Tu vai sofrer pra ter uma coisa humilde, filho. Daí vem esse moço e fala, mas eu tenho uma coisa muito melhor que a vossa. Não é. A vossa, isso pra mim não serve. É verdade isso ou não é? Acontece, acontece. Realmente. E com as entidades agora, a gente está aprendendo que todo mundo tem a liberdade de fazer o que quer e a gente tem a liberdade e a responsabilidade de ouvir só aquilo que é bom pra gente. Isso é verdade. Ah lá. Mas isso é simples. Vós que fala isso, entidade isso, faz esse vosso trabalho maravilhoso, isso em terra. Aprenda isso, cada palavra, isso é um ensinamento, isso que cada entidade isso, transmite isso para vós. Sabia? Oh, sim, sim, senhor. Vós aprende cada coisa boa, isso, com cada palavra isso, de entidade, é. Que vós pode levar isso para a vida. Entendi. O senhor falou que o senhor... eu perguntei o trabalho do senhor no mundo espiritual, o senhor falou sobre proteção, firmeza e alegria. Sim. Como é que o senhor faz a proteção, como que o senhor faz a firmeza e como o senhor faz a alegria? Filho, isso assim, a entidade isso assim que fala isso pra vós. Que risca ponto no plano astral, isso é mentira, filho. Porque a entidade isso não risca ponto. Ela vê isso é necessidade vossa. E isso vai tentar agir da melhor forma possível sobre, isso, vossa dificuldade. Entendeu? Sim. Tipo assim, vai estar com um problema isso no vosso travanco. Certo? Sim, trabalho. O que, que a vossa entidade vai fazer? Ela vai me inspirar a ter paciência e agir. É, continuar agindo. Sim, ela vai fazer isso. Aqueles que têm ódio, esse de vós, querer bem vós, trazendo isso para o vosso lado. Aquele que critica esse vosso travanco, esquece entender e compreender a sua função isso na terra. Uhum. Entendeu? Isso é chamado de giro espiritual. Quando esse assim, eu falo, vou dar uma gira isso por vós, é porque eu vou ver tudo isso que está incomodando esse vós, entendeu? Entendi. Então, aí está incluído tanto a proteção, a firmeza e a alegria, como se fosse um triângulo que se completa. Isso. Ah, vamos dizer assim, vai esse assim faz os viajador? Sim. Então, esse assim, o que, que a entidade isso faz? Vai fazer o viajador, vai correr esse, tudo isso que faz os viajador, isso assim corre risco, esse, de se acidentar. É verdade, não é? É por aí. Então, esse assim, a entidade esse, se, vai, a entidade esse em si, vai esse, proteger vós das maldades esse na rua. Esse assim fazendo o quê? Ela vem em terra, ela faz um patuá. Vós carrega esse patuá, ela vai seguir esse vós, dando a proteção espiritual. Desviando esse vossos caminhos. Se é para dar um acidente para vós, vós desvia. Não acontece nada. Entendeu? Entendi. Se vós esse assim, vamos dizer, hoje esse assim vai sentar na encruza. Vai vir esse moço, vai matar vós. Se a entidade esse viu, pressentiu que vai isso acontecer para vós, ela vai desviar esse moço para não chegar em vós, entendeu? Isso é a proteção e a firmeza, isso para o médium. Como eu disse, por que que tem muitos fios que entram em terreiro e não sabe por que esse assim que está dentro do terreiro? Esse assim, porque a entidade esse assim puxa esse para o caminho. Porque vós precisa se desenvolver, isso assim, a entidade vai encaminhar vós. Entendeu? É. Para esse ela ter mais força sobre vós. Para esse poder dar mais proteção isso para vós. Vós está me entendendo, filho? O que é que vale mais devagar? Não, estou entendendo sim, senhor. Porque isso assim, todo mundo é regido esse de um pai. É. Todo mundo esse é filho, esse Deus salá. Mas sempre tem um. Tem um pai a mais na cabeça. Chamado esse orixá. Orixá. Então orixá, orixá determina esse vosso entidade. Cada função esse que orixá diz, esse entidade esse faz. Né? É. Um isku, esse assim protege. Mas sabe o que é um isku? Um Exu é uma entidade que trabalha na Umbanda, na parte da esquerda. Sim, mas vós sabe o que, que quer dizer isso? O que, que quer dizer, seu Zé? Tipo assim, vamos dizer isso do tempo esse de preto velho. Uhum. Que esse preto velho tratava isso no tempo da escravidão? É... do que tratava? Sim, vós sabe isso assim, filho? Tipo assim, se eu explicar isso pra vós entender. Uhum. Mas esse falou com preto velho. Uhum. Vós sabe quem puxa isso? Quem? E sim, ó. No tempo esse da escravidão, esse preto velho, vamos dizer preto velho, né? É. Esse pretinho lá. Uhum. Esse assim tratava orixá. Certo? Tá. Sim. Só que os orixá não faziam a função esse de orixá, né? Uhum. Sempre preto expressia. Então esse preto velho, esse assim, começou a tratar isso. Pra isso ter a firmeza e a proteção. Certo? Tratar Exu, como é que trata Exu? Tratar Exu é isso que faz comes, filho. Mas já chego lá. Então, esse tratava orixá com fruto, com as águas, com os lumes. Que aquele tempo não existia lume de cor, era tudo de cera. Mas sabe o que é lume de cera, né? Sim, vela. Isso. Daí, esse assim, como orixá esse não dava aquela proteção que eles queriam, eles começaram a tratar Exu. Daí, esse começou a parar esse tantos maltratos esse, na senzala, entendeu? Olha. Então isso assim começaram a ver que Exu dava resultado. Exu esse na terra é a boca esse do mundo. É a boca esse que come tudo. Sem Exu esse voz não faz nada. Exu esse abre porta e guia voz pelo caminho. Entendeu? Sim. Oh. Isso é Exu. Uhum. Exu é Exu. Quando vem terra, isso vem com nome, para não ficar todo mundo aí trabalhando com isso, entendeu? Uhum. Mas Jesus, isso no plano espiritual, isso é tudo igual, filho. Não tem o mais forte, não tem o mais fraco. Quando eles querem fazer o bem, ele faz. Quando eles querem fazer o mal, eles também faz. Então a força deles é tudo igual. Uhum. Mas está me entendendo? Sim. Jesus, esse, hoje em terra, esse é a boca do mundo. Por que boca do mundo? É ele esse assim quando vós precisa. Para quem vós pede ajuda primeiro? É para Jesus. Mas esse assim no terreiro, filho. Ah, no terreiro? É para Exu, né? Quando esse assim que vai ficar que abre-se uma porta. Né? Não pode isso me responder. Sim, no terreiro para Exu. Mas assim vai ficar que abre a porta esse de um travão. É. Pra quem que mais pede ajuda? Pra... Eu tô falando de maneira geral porque eu até hoje não pedi ajuda. Esse filho. Mas assim, vamos dizer assim, que vai precisa de um travão, né? Aham, uhum, aham. Uhum. Pede ajuda pra quem? Pra Exu. Mas precisa isso de um amor. Mas pede pra quem? Pra Pombogira. Então, Pombogira e Exu é tudo a mesma coisa. Uhum. Certo? Uhum. Exu e Pombogira é a mesma função em sintéra. Ah. Só que um ajuda mais no amor e o outro estraga. Estraga. Porque esse Exu, se por mão, esse por amor, isso assim, nunca sabe fazer coisa isso pra ajudar. Então esse joga pra Pombogira. Uhum. Pombogira é esse que lida com amor. Mas Pombogira e Exu trabalham junto. Uhum. Então os dois em comunhão, esse torna-se esse Exu também, né? Uhum. Então esse Exu é aquele que vai caminhar isso com vós. Esse que vai trilhar esse vosso caminho. Certo? Uhum. Tá. Isso vai dar iluminação, isso para vós que andar. Então, isso é a boca do mundo. Isso é que come tudo. Isso é que vai assenta primeiro. Por que que isso, quando vós faz um fio, antes de tratar o orixá, isso vai tratar isso? Nem sabia que era assim que fazia? É isso, fio. Tem muitos terreiros isso, que cultuam isso. Ah. Primeiro vai tratar isso, para isso proteger o fio que vai entrar pro santo. Ah. Exu é guardião de orixá. Entendeu? Tá. Então, vamos voltar nessa parte. Como é que se trata Exu? Olha, tem que ver esse Exu que vós tem do vosso lado, né? Uhum. Eu não sei quem que é vosso Exu, mas para vós parece Tiriri. Sim, essa é Tiriri. Eita, moço. Então isso assim, vamos dizer isso, porque eu conheço esse tranca-rua da Jalma, uhum. Sabe? Uhum. Que isso é do meu médium, vamos dizer assim. Posso usar ele como exemplo para vós? Sim, sim, por favor. Mas tem que ver isso assim, vosso insu, o que que ele aceita? O é. do aparelho, isso assim, da matéria, do uhum. médium, uhum. Isso pega esse bife, padre, vós sabe o que que um padre, filho? É, eu sei, mas pra quem tá ouvindo, o senhor pode explicar? Padre, isso assim, é farinha esse de mandioca com azeite de dendê. Pronto. Certo? Tem uns que esquentam o dendê e tem uns que fazem frio. Mas mistura isso a farinha e até fica vermelho, né? Uhum. Vamos dizer assim, um vidradinho esse de dendê, um alguidar esse assim cheio. Vamos dizer assim. Alguidar é tipo um vaso de barro. Isso. Um pratinho, isso assim. Um prato, isso. Isso. Mas mistura esse com o dendê, até a farinha branca esse de mandioca, isso assim, ficar vermelho, certo? Aham. Uhum. Isso assim é a preparação do padê. Esse padê, esse que eu tô ensinando para vós, esse tranca-rua das almas. Uhum. Isso assim, vai o bife com dendê, né? Aham. Uhum. Mas esquenta o dendê, passa o sal, esse assim, no bife, a pimenta, e só passa esse assim no quentume. Não deixa ele queimar, sabe? Uhum. Dá uma passada de um lado do outro. E esse vai assentar esse dentro da alguidar. Uhum. Em cima esse da farofa. Esse vai ter que ter o quê? Cebola roxa. Vai ter que ter limão esse verde. Sabe aqueles limão verde? Sei. Então esse assim é o preparo do prato. Você vai esquecer que escua esse assim. Pumagira. Vamos dizer esse pumagira. Que ele venha doce, meigo, simpático, vai expor a melado. Sabe o que é melado? É... cana de açúcar. Não, esse de abelha. De mel. Isso. Ah. Põe esse melado, filho. Ah. derrama em volta esse do Aguidar, esse, não no bife, esse em volta, sabe? Daí você vem, se envolve esse, põe a cebola roxa, põe esse limão verde, fazendo o enfeite, isso, o preparo do prato. Agora você vai, que é esse suco, que vem esse, vamos dizer, esse é pro trabalho, esse é sim para trazer esse pataco. Mas pega esse, faz a farofa, faz esse assim, põe o limão, né? O bife, o limão, cebola. E põe esse aqui, como que diz esse dos patacos redondinhos? Moeda. Isso, daquelas amarelinhas. É. Agora você vai, quer esse proteção, bicho, faz a mesma coisa. Põe o bife, põe esse assim, a cebola, o limão e põe os búzios. Põe esse assim, proteger, voz. Agora se vai ter esse su brabo, que vem assim, veja, bom dia, esse voz. Vai estar esse. Vai, sabe o que é uma demanda, filho? O que é uma demanda, pai? Eu já explico, mas vai, sabe? Eu sei. Então isso assim, vamos dizer que esse vai estar fazendo uma demanda contra a minha matéria, vamos dizer assim. Vamos ver, por exemplo. Daí vós pega esse padê, peixu, vós põe esse, a mesma coisa, põe esse farinha, o misturado esse com dendê, põe esse o bife, a cebola, o limão, e no lugar do melado esse vós taca dedo de mosca, sabe? Ah, é, leite moça? Não, a pimenta, filho. Ah. Mas pega dedo de moça e se taca esse no enfeite esse do prato. Ai. Por isso que esse vem brabo. Entendeu? Sim. Daí esse escu vai vir brabo. Esse dando a força para escu devolver a demanda esse que foi mandado. Olha. Mas... Daí tem esse assim, não é padê, mas esse para baiano é coco. É esse assim, canjica. É esse assim, tudo que vem do coco. Zé Pilintra, esse gosta o quê? Coco. Água de coco. O coco fruta, sabe? É. Mas pega esse com coco verde. Esse assim, bastante fruto. Pega esse assim, faz aquele manjar. Sabe o que é um manjar? Sim. Mas faz esse preparo. E arria esse pra Zé Pilintra, filho. Uhum. Mas quer perguntar o que é uma demanda? Não, a gente sabe, mas é só saber, de repente o senhor tem um ponto de vista diferente. Demanda é isso, que eu entendo por demanda, filho, é tudo isso que é mandado. Entendi. Mandado é isso o quê? Vamos dizer assim, que sempre tem um ou outro, esse moço, moço, esse que não gosta de voz, certo? É, sempre tem. Daí, esse assim, vai num terreiro, esse pede pra fazer um feitiço, um atrapalho, isso pra vossa vida, isso é uma demanda. Uhum. Então, esse assim, nós só rebate. Que mandaram, nós devolvemos. É, então, vamos falar um pouco dessa oferenda, então, aí, que se faz para Exu abrir caminho. Mas esse assim, vai ser esse assim, que fale a oferenda, esse... Essa que eu falei agora... É isso, eu quero saber o que acontece depois que a gente coloca lá pro Exu, o que acontece aí no mundo espiritual? Porque esse assim, Exu, vamos dizer assim, sai do plano espiritual e vem esse plano terrestre, uhum. Não, mas não esse médium, sabe? Uhum. Vem esse na terra, esse para receber o que foi entregue para ele, uhum. Né? Uhum. Então ele vem, só vê ali o que vai já riu para ele. Uhum. Então esse assim, ele sabe que você vai colocou os buzis. Como que é aquele redondo mesmo, filho? Moeda. Isso. Daí, então, ele vai entender que vai precisar de pataco e proteção. Uhum. Então, ele vai saber onde agir. Ele vai saber onde que vai estar com os problemas, né? Vamos dizer assim, vai estar num travanco, e se assim os moços não fazem os pagador pra voz. E se assim, uhum. Ele vai saber cutucar o moço, dar um cutuco pro moço e abrir a mão, entendeu? Entendi. Então isso assim, é tudo esse, agindo esse sobre voz. Vai estar com dificuldade de fazer o recebedor de pataco, escu vai lá e põe a mão pro moço se abrir a mão para fazer os pagadores para voz. Agora vai precisar de proteção, vai fazer o saidor, tem medo de fazer o saidor. Esse assim é aquele outro padre com os bujos. É um... É uma forma de se comunicar, então. Isso. Filho, você vai ter ajuda esse Exu, caboclo, preto velho. Olha, Exu, depende do Exu, esse de encruja. O baixo tiriri, esse assim é de encruja. É ou não é? E agora, não sei, só sei. Ah, é Tiriri Lonan. Telinha das matas. Ah. Puxando esse calunga e levando encruja. Ah. Entendeu? Ele faz a função dele. Ele trabalha tanto na encruja, quanto no cemitério, quanto numa mata. Aô. Me escubão. Então vamos dizer assim, vamos dizer esse vosso tiriri. Vai querer pedir ajuda para ele, né? É. Vai querer fazer comunicação com o plano. Mas esse pode ir numa encruja, filho, levar um lume esse da cor dele e pôr esse para ele. Levar esse um copo de marafo, ele pita charuto. Tô perguntando isso pra vós, ele pita charuto? Eu não sei, ainda estou em desenvolvimento, pai. Eu não incorporei ele ainda. Então vamos dizer assim, ele pita charuto, só pra vós saber. Tá. Vós pega esse, sabe, marafo? Ah. Aguardente. Ah. Vós pega esse um copado, esse um charuto e um lume. Vai na encruja. Charria. Sabe o que que charria, né? Não, o que que é? Cachoelha, esse sim na encruja, filho. Ah. Bate cabeça esse pra ele e pede esse proteção pra ele. Pede ajuda no que vós precisa. Agora esse vós tem preto velho. Oh, graças a Deus. Tenho Então, sim. vós sabe onde que vós leva esse lume pra preto velho? Ah. Faz esse assim, pega pedaço de pão. Conhece pão? Pão. Sim, conheço. Então esse assim, vós pega o pão. Sete pedacinhos de pão. Sete copos de água. Um lume branco, certo? Pega isso e leva na frente do cruzeiro. Isso entrega isso pra já uma bendita e santa. E daí vai isso do lado, arria isso pra vosso preto velho. O que que ele pita? Ele pita paeiro, né? Então isso assim, vai pegar isso assim. Vai levar esse lume, esse de preto velho. Vai levar o que ele toma. Se ele toma cafejado, pica-pau, fervidinha. Sabe o que que é uma fervidinha? Eu não sei nem o que é pica-pau. Fio, pica-pau esse assim é marafo e melado, sabe? Ah, tá. Ah, e aí? E a fervidinha esse assim é aquele tarvinho esse, com cravo, canela, tudo fervido junto, casca de laranja. Daí esse assim, vai ver o que que ele toma, se toma cafejado esse, vai leva esse no cruzeiro, na frente do cruzeiro da Jalma, acende o vosso lume, põe esse vosso marafinho, e leva esse pito que ele pita e pede esse proteção, esse pra preto velho. Porque preto velho é esse que recebe esse na frente, esse da Cruz Mestre, filho. Mas isso daí no cemitério? Isso! Ah, e sete. Da onde que vai já achar esse assim? Que os preto velho são? Preto velho, esse assim puxa a linha das almas. Linha das almas é o quê? Cemitério. Ou vós Então. pode ter isso e levar na casa de Oxalá, que tem aquele cruzeiro. Pode arriar ali também, filho, se vós quiser. Vamos falar essa do Tiriri na encruza. Então a pessoa vai lá, faz uma entrega, coloca uma garrafa de marafo, um copo e um charuto. Isso. E Sim, pode. daí vai embora? Não, filho, vós faz isso, ó. Tudo que vós arria, isso pra Exu, isso vós tem que fazer vossos pedidos, né? Então esse não adianta esse que vai levar ali, trado, esse fechado e deixar jogado na encruja. O que que vai fazer? Vai levar um copadinho, vai esse, pôr no copadinho, vai derrumar em volta esse do lume, onde vai pôr, fazendo esse um círculo. E vai arriar esse copado, o lume, e fazendo vossos pedidos. Daí vai já sendo litrado por último, entendeu? Mas pede, o que vai quer? Você vai quer ajuda esse no trabanco, filho. Ajuda esse assim, na saúde. Vai quer esse ajuda com alguma coisa, isso vai pede isso para Exu. Entendeu? Sim. Só que esse padê, isso vosso, mas tem que ver o que vosso Exu pega, que isso aí eu não sei o que pega. Não, mas viu? O que eu quero saber é assim. É, uma vez que a gente fez todo esse processo, vamos dizer que a pessoa foi lá e deixou um padê, ofereceu um padê para seu Exu. Depois de todo esse ritual, ele vai embora e deixa lá o alguidar? Isso deixa tudo arriado, né? Mas Mas eu deixa. Pode falar, pode Mas falar. eu não acho isso é uma expressão de respeito com a natureza. Mas isso é assim, filho. Isso é assim. Como que eu posso dizer? Eu sei que não é uma expressão de respeito, mas esse assim, escorrega, mas vai fazer o quê? Então, precisa arrumar outro jeito, né, de se comunicar com ele. Será que tem? Deve ter, né, filho? Por exemplo, se eu fizer uma oração para ele assim lá no próprio terreiro e dizer, olha, Exu, ajuda eu desse jeito aí. Dá esse assim, filho. Sem cortar esse assim em vossas palavras. Pode falar. Só que vai, vamos dizer assim, vai orar para Exu, né? Para Exu ajudar. Daí que ele desce em terra e manda vós arriar. Desce em terra como? Vamos dizer assim, vós ainda está em desenvolvimento. Vamos dizer que certo dia vós incorpore. Vai que é hoje. Vamos dizer assim, vai que vós incorpore, vós que escuva em terra e fala, ó, moço, tem que arriar para mim na tal encruza. Entendeu? Entendi. Isso é a lei. Exu quer, Exu tem, né? Então isso vai, não pode passar por cima com medo esse de estragar a natureza. Porque isso, o que vai jarria nunca sempre fica no mesmo lugar, filho. Exu esse dá um jeito, esse de levar embora. Ah, entendi. As coincidências, ou então passa um caminhão do lixo, sempre vai indo. Sim. Pra onde ou, tem que ir. Vamos dizer assim, vai jarriou, virou as costas, né? Então, para dar resultado, isso para vós ver o resultado do vosso pedido, demora de 7 a 21 dias, né? Mais do que isso, não passa. Só que, vamos dizer que no outro dia vós voltou para ver. Lá não tem mais nada. De algum jeito, sumiu ali da encruza, sabe? Ó, esse meu médico, esse assim, é devoto, esse assim, dos vossos trancarru das almas. Viu, esse assim, acende lume no cruzeiro, quase toda segunda-feira. Que isso? Isso é exagero, pai. Não, filho. Isso é pedir ajuda esse pro santo dele, né? Exagero, filho, você vai estiver perecendo e não saber pedir. Entendi. Porque é responsabilidade da gente o nosso corpo, né? Sim, filho. Isso assim. E ele não. E olha, esse filho é tão abençoado que ele não pede passe, ele pede isso pro sangue. Para a mãe dele, né? Isso. Uhum. Ele não pede isso assim para si mesmo. Ele isso quer agradar Exu, isso para Exu, cuidar dele. Ele quer isso assim, agradar Exu, caboclo, isso para não deixar o sangue dele perecer. Entendi. Como isso assim, mas é devoto, esse do espiritismo, filho. Esse assim, vós pode ir na mata e oferecer esse assim, lume, isso pro vosso caboclo. Porque o contato esse na natureza pra caboclo é a melhor coisa que tem, sabia? Ah, é? Sim. Da onde que vai achar esse assim que caboclo vem? Da natureza, né? Nas então marcas. As forças, esse assim de caboclo é da natureza, filho. Desde que vós leva isso um verde, vamos dizer, esse pau sócio, sente esse, o deite-se esse na mata e mentalize esse vosso caboclo, ele tá te ajudando. Entendeu? Tá certo. Agora, só pra gente entender um pouco da percepção de vocês como espírito das coisas da matéria e de outros espíritos. Como é que funciona? Por exemplo, o senhor falou pela voz sua, parece que você tem o tiriri. Sim. Como é que essa percepção funcionou? Como é que foi? Porque assim, ó, filho. Nós somos evoluídos, certo? Eu não preciso estar isso na vossa frente, isso pra ver como que vai ser. Sim. Esse moço, esse assim, onde é? Pela vossa voz, pelo tom esse da vossa voz, isso dá pra saber como que vai ser em terra, sabe? Mas esse parece um moço esse sossegado. Tô certo? É, sou sim. Mas é muito alegre. Graças a Deus. E gosta esse do que vai. Gosto. Então, esse assim, pelo tom da vossa voz, às vezes, esse muda. E quando esse muda, ele se eleva. E eu vi esse assim, tiriri por trás de vós. Entendi. Aí. Então, seu Zé, o senhor sabe que muitas vezes as pessoas falam que uma entidade baiana tem que falar com o sotaque, que a gente sabe ser sotaque da Bahia. E o senhor pode parecer que se comunica mais aproximado de um preto velho do que de um baiano. Oxe, mas esse assim, filho. Cada entidade, esse assim, não é esse voz que coloca. Sabe? Ah. Cada entidade, esse tem um jeito esse de falar. A Ah. verdadeira entidade, esse, é aquela que muda a fisionomia e esse a fala. Porque tem entidade, esse que fala que nem voz, né? Então, cada entidade, esse, tem aquele dom, esse de falar. Eu falo assim mesmo. Entendi. Aí, voz me chamou de preto velho agora. É, o senhor parece mais um preto velho, assim, na comunicação. Oxe. Mas por que isso que assim baiano tem que falar baianês? Pois é, mas eu gostaria mesmo. Eu achei bom trazer isso, porque eu tenho certeza que também em casa as pessoas estão se perguntando e é bom que o senhor responda para também sanar as dúvidas deles. Mas é isso assim que nem eu disse, filho. Eu sou da idade, né? Eu morri esse com 80 anos. Isso assim, eu falo esse pela idade. E não expulsando esse linha de Nagô. Sabe o que que é a linha de Nagô? Que é, pai? Preto velho, filho. Ah. Então esse não falo. Eu posso esse parecer um preto velho, mas esse aí é pilintra. Zé Pilinto. E como é, então, qual que é a sua aparência no mundo espiritual? Eu sei que o senhor já falou um pouco, mas que o senhor vem hoje, qual aparência o senhor viria se tivesse como preto velho? Eu viria esse assim como Pai José. Sim, mas a aparência sua aí, como é que o senhor ia ficar? Aparência, esse? É. Como se diz esse aparência? O que que é isso? Tipo, como preto velho, o senhor ia usar Ah, bengala? sim, esse, entendi. Esse assim eu ia vir que nem um preto velho, né? Esse assim tudo é arcadinho. Mas o arcadinho, o preto velho não é, vai sabe. O preto velho, esse vem arcado só pra mostrar esse as marcas da escravidão, filho. Mas não é que esse preto velho vá viver isso aí, vida. Isso como que se diz? É arcado. Vai chegar isso um tempo que preto velho isso vai evoluir. Isso assim vai andar reto. Entendi. Como vai isso, como voz disso? Baiano tem que falar com voz de baiano. É. Então isso assim, preto velho quando deixa evoluir, vão falar que não é preto velho. Mas isso é tudo abaixo da evolução. Como esse assim vai viu? Escuro, esse vem tudo torto. Certo? Tem escuro que vem tudo torto. Tô certo ou errado? Tem acho que vem torto. Só que tem escuro que evolui. Esse vem reto. É. Questão esse de doutrinar ele e esse trajeto em terra. Filho. Então tudo escuro, esse. Vai esse evoluir. Vai evoluir esse pra ficar reto. Como tem Certo, caboclo, filho, entendi. tem Cosme Damião, é Cosme Damião que fala. Ah, Tem, já viu Cosme Damião andar de pé? tipo, as crianças elas se jogam no chão, viram e rolam, mas elas andam normal, a menos que seja um bebezinho. Sim, então, filho, tem Cosme Damião, que nem esse do meu aparelho, esse não evoluiu. Então ele tem da idade 4 anos. Ah. Só que ele só rasteja. Por quê? Não é porque ele é aleijado, porque não tem as pernas. Mas porque ele não alcançou a evolução. Porque é pouco extraído em terra. Entendeu? Então, conforme esse, a evolução que o médium esse transmite para a entidade, extraindo esse em terra, essa entidade vai se firmando e vai evoluindo com o passar dos dias. Então, quase mexe, quanto mais vai atrás, ele fica de pé. Daí anda. Entendi. Mas não tem ninguém no mundo espiritual para ensinar eles como é que é o certo? Viu? Já experimentou entrar isso dentro de uma veste? Porque isso nós estamos ocupando isso uma matéria. É como você, esse, pôr uma veste, sabe? Sim. Vou explicar assim para vocês entender. Vai isso assim, põe uma veste. Nós vestimos esse, a matéria. Certo? Certo. Então, até nós acostumar dentro da matéria, leva tempo, filho. Isso é chamado de evolução. Ó, nós vem, desce em terra. Nós não tem o controle esse do corpo inteiro na hora. Então esse vai ficar meio torto, fica meio vesgo. Às vezes não consegue falar, por quê? Porque isso assim vai estar aprendendo a lidar esse com o corpo humano. Cada corpo esse é um jeito. Tem uns que tem, às vezes, uns problemas esse de saúde, esse tem que cuidar, entendeu? Mas como é que ele pode ser um espírito que não é evoluído e já sabe incorporar numa matéria? Já digo esse assim para baixo. É. Porque esse assim, nenhum espírito esse é evoluído. Ele tem que descer em terra isso para ganhar a evolução, entendeu? Lá em cima vai, pode ser evoluído para várias coisas. Mas vamos dizer assim, para o trabalho terrestre, esse vai evoluir junto com esse vasco médio. Entendeu? Sim. Mas ganha essa experiência. E no que diz aparência, é essa aparência de Zé Pilintra ou de Preto Velho que o senhor prefere aparecer aí no mundo espiritual para todo mundo? Não entendi, filho. Por exemplo, o senhor encontra um amigo seu no mundo espiritual. Que aparência o senhor tem? Eu uso esse assim de Zé Pilintra, filho. Preto Velho é só em últimos casos. Preto Velho eu gosto desse quando é benzer esse bacurote, sabe? Benzer esse de bicha. Benzer esse de dor de barriga, de dor de cabeça. Tá, entendi. E o senhor conversa igual o Preto Velho conversa... O senhor conversa igual o senhor tá falando comigo? Isso. Com todo mundo? Como assim? Não tô entendendo. Todo mundo isso. Aí no mundo espiritual. O senhor vai andando, vai conversando, vai falando. Ah, sim, entendi. Se eu converso? É. Ah, sim, nós conversa, né? Entendi. E o senhor conversa com as pessoas, as entidades do mundo espiritual, igualzinho o senhor tá falando comigo. Sim, mas essa é minha voz, filho. Entendi. Eu falo assim. Tá. E quando o senhor incorpora, como que o senhor faz para incorporar? Eita, isso só vai vendo. Isso não posso falar. Mas o senhor joga, assim, mais energia num chakra da... Ah, sim, entendi. Como é que é? Assim, filho, a vibração de baiano, isso se transmite pela coroa. Então, isso é o chakra da coroa, isso é aberto. Entendeu? Entendi. Isso, tem isso que vem por baixo, tem isso que vem por cima, tem isso que vem pelas costas. Tô certo ou errado? Tem por tudo. E eu, isso assim, prefiro vir isso pela coroa, isso assim, abrindo o chakra, isso da mente, expandindo esse horizonte. Isso que crescente, um simples latejar isso na cabeça, quando viu, já pinta veio. O senhor sabe que o Pena Branca já ajudou a mãe do seu aparelho, né? Sei. E... Coitado, esse da moça está com problema isso na perna. Mas quando, por exemplo, um médium vai ajudar alguém, as entidades já deram autorização, né? Como assim? Por exemplo, se alguém vem me ajudar, não tem que perguntar pro seu Tiriri, olha, vamos ajudar o seu menino, não tem uma conversa antes? Ah, isso assim, filho. Esse no plano espiritual, espere só um pouquinho, fia, isso assim de um pito. Eita, fia, acenda. Eita, faltava um marafo isso agora. Fia, isso assim, no plano espiritual já vai ser passado isso para as coisas, sabe? Então um dia assim vai estar com problema de saúde, mas vós precisa isso de ajuda. Ajuda, isso não é feio pedir. Feio é não pedir ajuda, deixar isso morrer. Então vai estar lá no leito dos de branco, certo? Então, a gente, isso, nós oferece isso ajuda isso para as vossas entidades. Falando isso, caboclo, isso assim, vai chegar isso para vós. Vamos dizer assim, para baixo escuro, isso ou para esse baixo caboclo, e vai falar. E que assim, moço, esse, vou lhe dar a minha ajuda, trazendo essa cura. Se o baixo caboclo aceitar, com certeza aceita, porque caboclo esse tudo unido. Então esse vai curar, vai junto, em comunhão, entendeu? Entendi. E outra, esse assim, o sangue esse do moço, ela não é um médium de incorporação. Era um médium esse servente, esse é o que queria. Um médium cambone. A mediunidade dela é só saber servir. Entendi. Porque tem vários tipos de médium, né, filho? Tem aquele que serve, aquele que bate curimba e esse assim que incorpora. Tem aquele que só cuida dos banhos de orixá, aquele que cuida de banho de terreiro. Aquele que limpa terreiro. Entendi. E se o senhor é o senhor José Pelintra das almas, do cruzeiro, das matas? Você vai adivinhar isso assim? Ixi. Eu vou lhe dar uma benção grande. Zé Pilintra das almas. Isso mesmo. Ganhei, nossa. Eu só não me identifico esse por Zé Pilintra das almas. Mas esse quando vem em terra, esse só Zé Pilintra. Mas esse pode falar, esse das almas mesmo. É das almas. E por que que é das almas? Porque isso é assim, filho. Como que eu posso explicar uma coisa? Isso que não tem explicação. O senhor tem afinidade com a energia e o trabalho do cemitério? É, um pouco isso. Pode ser isso aí que vai se dizer. Porque nem tudo isso no plano espiritual vai conseguir explicação. Por que isso tranca a rua das almas? É. Por que isso assim... É... Sete coroas. Será que ele anda com sete coroas no pescoço? Então esse tem coisas que não tem explicação. É só isso determinado isso por maioral. Esse chamado Oxalá. E o senhor vem na luz de qual orixá? Fio. Se vai adivinhar, ganha outro. De Oxóssi. Não. De Yansan. Aí, pela segunda vez. Errei, é Yansan. Né? É Yansan? Isso, eu pelo menos venho na força esse de Yansan. Oh, tá certo então. Então nem tá tudo, bom. Nem tudo, toda entidade esse vem na força esse do determinado santo. Sabe? Isso assim, eu puxei mais Yansan. Por causa da linha das almas. Vai sabe que esse linha das almas é comandante da Pinhaçã. Ah é? Não sabia. Tranca a rua das almas. Tudo linha de calungueiro, esse é regido esse por Pinhaçã e Ogum. Entendi. Nossa. Mas então, vamos aqui. Já estamos caminhando para o fim, seu Zé, desse nosso diálogo. Fala para mim uma coisa. O que acontece quando uma pessoa morre? Com as entidades que o acompanham, o que que elas fazem? Filho, isso assim, eu não sou o melhor entidade esse pra responder. Isso vai ter que conversar isso com o Tancarro das Almas. Mas eu vejo isso, como vai se perguntou, o que que acontece depois do desencarne? Isso é sempre isso recebido isso pelo vosso orixá ou pelo vosso entidade, certo? Eu pelo menos vejo assim. Mas, por exemplo... Muita gente esse que vai morrer, às vezes, antes da morte, esse no leito, fala esse, estou vendo esse meu caboclo, ele veio me receber no plano espiritual. Depende isso muito quem aquele moço, esse ou moça, tem afinidade. Entendeu? Depende. Às vezes vem sul, esse, vem preto velho, às vezes vem baiano, Cosme, Damião. Às vezes, depende isso muito quem tem muita afinidade, sabe como? Como? Tipo assim, qual entidade esse vai se identifica mais? Ixi, agora. Diga uma, não precisa ser aquela. Não, mas eu gosto bastante de preto velho. Vamos dizer assim, pode esse, quando vai esse no desencarne, esse no leito de morte, esse, vai esse ser recebido esse por perto do mé. esse dando um encaminhamento esse para outra vida. Uhum. Como esse coitado, esse monstro é apegado a esse Enxu, com certeza esse trancarro das almas, esse assim vai vir a receber ele. Ah, entendi. E vai ser encaminhado e todo mundo tem as suas funções respectivas, porque é, um Exu também ele tem várias responsabilidades e uma delas é a gente, né? Sim. Exu vem em terra extraindo a esperança e a luz para vós. Uhum. Exu não é que Exu não tem luz, Exu tem. A luz dele é guiar vós pelo caminho. Exu esse, como eu disse no começo, Exu esse abre as portas esse da vida. Entendeu? Claro, faz sentido. E no meio o senhor falou que todos os Exu fazem o bem e podem fazer o mal. E isso tem uma discrepância muito grande com as informações que a gente já recebeu. Porque aquele que já é um Exu coroado, já está lá porque ele já aprendeu que o mal não se faz. Ele já tem um nível de evolução. Isso assim, quer ver? Exu, esse, na minha vista, Exu é pago. Exu, esse, se vai chegar para Exu, vamos dizer assim, eu vou derrubar esse vaso, né? Ah. Vamos dizer assim, vou chegar esse pro vosso tiriri. E vou esse ofertar esse, um pagamento esse para ele. Que seria? Arriar para ele. É, isso assim, fazer as feitorias para ele, vamos dizer. Exu, esse, aceita e derruba. Exu, esse, tem que cuidar. Exu é bom. Para aquele que sabe usar com respeito. Mas Exu sabe fazer o mal, filho. Mas esse se defendendo. Toda entidade, como eu disse, é evoluída. Tanto no plano espiritual quanto no plano terrestre, esse, não existe um Exu mais forte que o outro. E sim aquele que conhece tudo. Que tem maior conhecimento das coisas. Tá, entendi. A evolução, a diferença se dá de poder pelo nível de conhecimento. Isso. Entendi. Tem Exu que não sabe riscar ponto. Uhum. E tem Exu que tem voz ponto confirmado. Uhum. Tem Exu que vem em terra. Eu não sei isso no vosso terreiro. Esse assim é riscado ponto, esse no tabuado ou esse no chão? Ah, lá é no chão. No chão. É. Então vamos dizer assim que trouxeram esse pemba. Deram isso pro vosso Exu. Ele pouco tempo tá em terra. Ele não vai saber se riscar ponto. É. Vamos dizer, vai incorporar esse humano. Exu está na base esse da evolução. Né? É. Então ele vai riscar ponto, esse Pai de Santo vai falar isso ainda tá errado, filho. Apaga esse e faz de novo. Daqui uns 2, 3 anos, esse assim, Exu vai estar riscando e confirmando esse vosso ponto. Esse é a base da evolução de tudo. Só que tem filho, esse assim, na terra, que mistifica isso. Faz o quê? Procura esse ponto, esse, naquele, como que chama esse coisa que falha? Que falha? Que falha. Não sei, pai. Esses coisas grandes, filho, que vai faz os ledos. É, livro. Isso, procura ponto de isso, de tudo que é isso. Ah. Aquele isso que ele se gostou, vamos dizer assim, do ponto. Que tem ponto que é muito formoso, né? É. Então ele vê, ah, esse ponto aí é muito formoso. Vou ir no terreiro e vou riscar ele. O que ele tá fazendo? Tá riscando esse ponto que não é disso dele. É. Deixa castigado. Nossa. Sim, filho. Tudo que vai pegar do alheio, esse vai não recebe esse castigo? Sim. Então, filho, esse no, na parte espiritual, esse também. Faz roubou um ponto, vai se levar esse um castigo. Não digo esse que vai morrer, né? É. Mas esse assim leva um tombo. Farta um pataco ali, farta um comes. Estraga esse as coisas, esse de dentro das copanas, esse dos bens material. Nada fica sem resposta. Não, filho. E se vai esse, usar o escopo bem, isso esse evolui bem. Agora, se vai, vamos dizer assim, matéria esse, pega tranca rua, esse vai fazer só o mal pra baixo. Vai acabar com esse, querendo esse acabar com a vossa vida. Quem vai sofrer é ele, não vai. Isso não paga, quem paga é esse que usa. Tá certo, então. Mas tem Exu que não já alcançou um nível de evolução que você pode pedir quanto quiser para ele fazer mal que ele não faz, ou não é assim? Não, isso assim, tem Exu que é assim, né? Mas tem Exu que mesmo esse tendo grau de evolução, ele usa a evolução isso para estragar. Entendeu? É, mas daí não é realmente evoluído, né? Isso. É esse do olho, dos olhos esse de quem vê. Na É muito. verdade, isso para derrubar uma pessoa, isso não precisa arriscar, pô. Não precisa ser maldoso, às vezes está ajudando, né? Isso. Assim, vamos dizer assim, para derrubar, para ajudar, não precisa isso firmar ponto. Queimar, não sei, vai queimar funanga isso no terreiro. Sim, é um ponto de descarrego. Isso. Mas não precisa isso, vai fazer um descarrego. Esse assim, riscar o ponto, acender 10 machos de lume para ajudar ou para derrubar. Basta ter essa fé e isso um lume. Que lume isso é usado? Isso para uma cura. No branco, né? Sim, e para derrubar? No preto. O branco, filho. Ah, é? Sim, isso não tem cor. Isso trabalha com qualquer lume. Tanto branco, amarelo, vermelho, verde, azul, rosa. Na verdade, esse então, pai, chute tinha que ser esse preto e vermelho. Né? Vai saber esse qual o lume esse de Zé Plinta. Da pelintra é vermelho e branco. Na verdade, esse assim é preto e amarelo. Nossa, nunca quer acertar. É, tá certo. Sabe aqueles lumes meio a meio? Ah, sei, meio branco, meio preto. É isso. Então, no lugar do branco e do preto, esse é amarelo. Amarelo e preto. Ah, entendi. Esse é lume de Zé Pilintra. Mas se o senhor falou que qualquer um serve, pra que esse lume dessa cor? Porque isso assim fizeram, né, filho? Não fui eu que fiz, não. O Eu, senhor já. por mim, eu uso qualquer lume. Para mim, sendo para ajudar, não tem necessidade desse lume amarelo e preto. Mas esse assim, quando vai comprar lume, certo? Chega esse no moço, eu quero lume para baiano. Que baiano? Zé Pilintra. Vão dar esse daí para baixo. Daí vai chegar esse no terreiro, o Zé Pilintra esse diz. Para mim pode ser um branco. E não usou aquele lume. Entendeu? Porque esse lume é tudo igual, filho. Só a cor diferencia. Mas para quem sabe fazer o bem, um lume branco é da maior ajuda. Para quem quer só fazer o mal, o branco é da maior ajuda. Tá certo então, seu Zé. O seu Zé, então todo Exu respeita uma certa linha de evolução, tem aqueles que já se incomodariam em fazer o mal. Sim. Tá bom, então. E Não Zé entendi a Pelintra. vossa pergunta, filho. Não, é isso. Porque a gente fica meio assim, porque o senhor ensinou que todo Exu faria o mal. Sim. E eu estou querendo focar bastante nisso para que a pessoa não, de repente, saia achando que todos os Exu fariam Não, o deixa mal. assim, filho. Não é que escuro seja ruim. Mas da boca daquele que pede, sempre tem maldade, entendeu? Não basta esse vai sentar, Exu, esse e conversar. Mas se vai chegar esse pedindo maldade, muitas vezes esse Exu ajuda. Muitas vezes Exu não faz. Matar, Exu não mata, entendeu? Mas assim, vamos dizer, chega um moço e quer a vossa saiuda. Vai lá num terreiro e pede para Exu. Eu quero afastar a saída do moço. Isso vai fazer ou não vai? Se ele é evoluído, ele vai falar, olha, eu tenho mais coisas para fazer. Sim, mas tem isso esse que vai falar, então, senta aí, filho, que eu vou fazer para baixo. Tem. Então, é isso que eu digo. Isso é bom da boca daquele que sai. Para quem pede o bem, isso faz o bem. De quem pede o mal, isso faz o mal. Mas tá vendo? Para quem pede o mal, vai sempre ser encaminhado para uma casa aonde está em sintonia com o mal que ele quer e aquela casa vai fazer. Mas isso não é na Umbanda. Não, filho, isso assim. Tipo assim, vamos dizer assim, pra vós entender. Nem todo terreiro pratica o mal. Terreiro verdadeiro da Umbanda, isso assim, terreiro da Umbanda, isso, preza muito esse a paz, amor e a caridade, claro. Certo? Só que tem terreiro, filho, que não preza a paz, amor e a caridade. Ele quer isso pataco. Então isso dele foi feito esse, evolução. Como que eu posso explicar isso pra vós? Isso não evoluiu pra cima, e sim pra baixo. Entendi. No grau de cima, vós é bom. No grau de baixo, isso vai ser ruim. Então, isso assim, Exu foi criado, vamos dizer assim, na maldade. Chega um, pede, eu quero que quebre a perna de um, quero que quebre a perna do outro, quero que mate um, quero que mate o outro. Exu, esse, ingeriu a maldade, certo? É. Exu aprendeu esse fazer o mal, e nunca isso bem. Então, tem terreiros e terreiros, não cito esses nomes, que isso assim vai chegar, pediu mal, esse é feito. Claro. Porque Exu foi doutrinado que a maior vontade do ser humano é a maldade. Então Exu foi preparado só pro mal. Entendeu? Sim. Daí quando vai precisar de uma ajuda, isso chega nesse terreiro que sabe fazer o mal só, quando vai falar, Exu, pai, isso, preciso de um travanco. Eu fiquei pataco, isso fala o quê? Pra já. Não, isso fala esse. Não posso ajudar, só sei fazer o mal. Ah. Entendeste isso, o que eu tava querendo transmitir? Entendi. É que isso eu não sei falar muito bem isso com voz. Não, tá bom, agora ficou claro. Mas, seu Zé, então a gente tá aqui caminhando pro final. O senhor quer passar aí uma mensagem final pra gente? E antes eu quero agradecer de senhor ter vindo passar um pouco do seu conhecimento aqui pra gente no diálogo com os espíritos. Esse, eu quero agradecer esse voz, esse de me receber, filho, mesmo que não tô vendo esse voz. Mas esse voz é um moço simpático, que o salá esse alumine e abençoe voz. Que assim seja. Que nosso senhor do Bonfim, esse, dando a proteção, diz Maria, esse cubra voz com o vasco manto. Esse, eu quero deixar isso pra quem está me escutando. Porque de certo vamos escutar, né? Vão. Eis que para quem estamos escutando, isso assim, que pratique isso bem e a caridade, sempre isso com fé, isso no nosso Senhor Salá. Trazendo isso, a paz para dentro do vosso lar. Trazendo isso assim a caridade. Faz o bem isso para o próximo, reparte o pão de cada dia. Mas isso não vai se arrepender. Porque cada vez que vós faz o bem, vai estar recebendo o bem. Graças a Deus, seu Zé. Esse, eu agradeço e peço perdão, filho, esse, de tomar esse vosso tempo. Eu só vim para ajudar esse moço. E acabamos conversando, né, seu Zé? Pois é, isso é a força do destino. Então... Vai que esse assim vai estar caminhando pro final. Vai que vai morre, filho. Vem fazer companhia. Como é que é? Mas não diz que tá caminhando pro final, filho? Tamo. Então, filho, vai estar na beira das mortes? Não, pro final da gravação, pai. Ah, só? Eu pensei que vai estar indo, filho. Não, tô aqui no final da gravação, ainda vou ficar esse. Um bom tempo aqui na eu terra. Pensei. Perdão, esse. Graças Eita. A Deus. Caindo esse burro. Mas tá certo então, seu Zé, olha, muito obrigado mesmo, viu, pelo conhecimento que o senhor passou, essas palavras tão importantes para o estudo de todos nós, viu? Assim, eu que agradeço esse de vós esse me receber, filho, e por isso minha fala esse dentro desse brioso. Esse, eu quero só deixar esse, a luz e a proteção para todos, que sigam esse caminho do espiritismo, que ninguém esse se arrependa, que tenha esse fé, muita fé esse no nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja, pai. Louvado seja. E quando o senhor vem como preto velho, o senhor também arreia no menino? Esse assim, nunca deixei nele esse como preto velho. Esse eu quero cultivar esse baiano. Tá certo. Não, porque senão a gente ia fazer uma numa outra oportunidade com o senhor como preto velho. Mas esse assim, se você quiser, eu até esse abro uma exceção, esse pra baixo. E aí o senhor consegue vir como preto velho? E aí a gente faz, assim, esse estudo da diferença que tem, aí o senhor conta a sua história. Isso. Só que como preto velho, isso, Não quero isso prolongar esse vosso tempo. Mas isso é sim, a história isso é diferente. É, então. Por isso, e aí o senhor vem e conta a sua história que é diferente. A gente vai observar a forma como o senhor vai utilizar a fala, os cacuetes e tudo. É sim. Mas isso é sim. Eu agradeço isso, vai. Então tá bom, e... vamos. Pode falar. Enfim, que Virgem Maria ilumine vossos passos e que vós continue isso, vosso travanco. Que todo esse povo, esse dembando, esse siga esse vosso passo, ajudando esse os terreiros. Isso é verdadeira umbanda, união das bandas. Vós está longe e eu tô aqui. É. Isso é uma união. Nossa, nem pensei nisso. É realmente. Então tá bom. Até a próxima, então. Quando pudermos, então, receber o senhor na roupagem de preto velho. Agradeço. Salve, povo. Salve. Moço, isso assim vai estar aí ainda? Eu tô, o senhor vai trazer o menino? É isso assim, eu queria pedir isso pra mim poder subir. Que vai ser isso, já acabou isso que vai estar fazendo? Se eu posso isso, partir isso? Sim, pode sim. O senhor quer que eu cante um ponto do Zé Pilintra? Se isso assim vai se sentir à vontade, se vai souber, eu agradeço isso muito. Conheço um ponto que é assim. O morro de Santa Teresa está de luto, porque Zé Pilintra morreu. O morro de Santa Teresa está de luto, porque Zé Pilintra morreu. E aí, você voltou? Nossa senhora, que dor na cabeça. Selimar? Fala. Quando os médiuns retornam, eu normalmente pergunto a eles como estão se sentindo. Estou sentindo cansado. Com dor no meu peito. Ai. Não, mas eu tô bem. Mas isso é porque da mediunidade ou condições pessoais sua? Acho que condições pessoais mesmo. A mediunidade nunca te fez mal. Não. Mas às vezes, cara, tipo, porque eu fiquei sentado, né? Daí eu trago ele mais de pé. Nossa, dor nas costas. Mas não, tô bem. Graças a Deus, então. E como é que é estar incorporado com ele? Como assim, como que é? Que mediunidade você tem? É inconsciente, consciente? Não, tudo nas minhas entidades são inconscientes. Entendi. Isso quer dizer o quê? O que é ser inconsciente? Inconsciente, tipo, ó, eu não sei nem o que você falou com ele, sabe? Tipo, é isso aí. Vamos dizer assim, você falou mal de mim pra ele, eu não sei que você falou mal de mim, sabe? Entendi. Pra se entender é mais ou menos isso. Então, o que você conversa com as minhas entidades... Quando eu venho, vamos dizer assim, eu volto, eu não lembro, eu não sei, sabe? Entendi. Eu vou dizer, eu não lembro, porque eu não lembro mesmo. Tá certo, então. Olha, eu agradeço a sua disponibilidade de tempo, tá? E pelo carinho com o nosso trabalho. Cara, eu que agradeço, cara. Você é muito gente boa. Eu espero que nós possamos conversar, assim, na amizade. Não só falar, assim... De umbanda, mas sim manter uma amizade bacana aí. Que assim seja. Graças a Deus. Chegou Zé Pilintra que veio do lado de lá, fumando e bebendo e gritando vamos saravá. Chegou Zé Pilintra que veio do lado de lá, fumando e bebendo e gritando vamos saravá. Saravá, oh, saravá. Menino vem. Eis que para quem estamos escutando, eis assim, que pratique isso bem e a caridade, sempre eis com fé, isso no nosso Senhor Xalá, trazendo isso a paz para dentro do vosso lar, trazendo isso assim a caridade, faz o bem isso para o próximo, reparte o pão de cada dia, mas isso não vai se arrepender, porque cada vez que vós faz o bem, vai estar recebendo o bem.